Foram as avulsas iniciais da emissão do Lança-Chamas FM Mistério da Rádio Comercial, tal como vos tínhamos prometido. Paulo Scorpio, do Purgatório do Heavy Metal, vem com o número 2 da série dedicada aos nacionais, Hard Heavy. Boa tarde, Paulo. Boa tarde. Let's go. Desistir será a decisão de bandas como NZZN, Alarmo e Vasco da Gama, das quais falámos no último espaço dedicado ao Hard Heavy em Portugal. A luta é dura, a caminhada é longa. No entanto, houve aqueles que, por cúmulo da teimosia, com a esperança nos olhos, a raiva no som e o desejo cada vez maior de conquistar o seu território, mantiveram pé firme e passo largo. É desses que hoje falaremos. Em nome do pai, do filho e do rock and roll, o Checkmate. Checkmate nascem no Porto em setembro de 81 e saem do anonimato com o single Vampir da Uva, entornei o molho, single esse longe dos intentos do grupo. Os Checkmate estão cá hoje connosco e o Chico Soares está aqui mais perto comigo ao lado. Tá? Eu estava aqui a olhar para a capa do vosso álbum, é uma avalanche de gente curiosa a correr na nossa direção, não é assim? Ele é um pouco ou muito do vosso espírito e determinação, depois deste tempo todo, não é assim? É claro, isto tem sido uma luta difícil, mas acho que é um produto para que acho que está conseguido. Portanto, e a tal determinação que tu falas, para acho que se conseguiu qualquer coisa, apesar de ser muito difícil em Portugal. Este álbum teve para sair aqui no Sul, não é? Mas não sei como é que foi isso. Bem, não sei bem como é que aconteceu. O que acontece é que nós tivemos um contrato com a editora, pá, e ela prometeu distribuir cá em Lisboa, Sul, pá, aliás, por todo o país, mas o que acontece, até mesmo no Porto foi mal distribuído. Também não terá havido, principalmente no Norte, uma grande receptividade por parte das discotecas, pá, sei lá, por não estarem a querer investir no chamado rock português. E, de qualquer maneira, aqui no Sul houve grandes dificuldades, pá, porque a editora não destruiu o disco e, apesar das nossas grandes tentativas de mandar cá para baixo, isso parece que não aconteceu. Ok, já voltamos. Vamos ouvir um pouco mais Checkmate. Abandonamos agora um bocadinho o Checkmate, já voltamos. Para falar agora do Jarojuco de Viana do Castelo. São outro exemplo característico da perseverança, muito conhecido em Portugal pela sua capacidade de cativar o público. Estes quatro irmãos são ainda mais conhecidos em Espanha, por estranho que pareça. O seu único single está longe de mostrar as autênticas capacidades do grupo, devido à habitual má produção. pratica violência, mas tarde mais cedo será condenado. Criatura sinistra que procura lucros criminosos, dizimando grandes povos. Aquilo que montou ou bem alheio e o que rega em parte pilhões jamais será perdoado por levantar-se aos seus credos. Este disco tambarão vingança e o luta árduo de fantasia. Criatura sinistra que procura lucros criminosos, dizimando grandes povos. Voltando ao xeque-mate e à nossa conversa, vocês estão com uma nova imagem, um novo som. Eu sei que vocês gostam. Nova formação, não é? Exato. E nova formação, apareceram, têm agora teclas. Vocês gostariam de falar um pouco dessa nova imagem, desse novo som? Bem, nova imagem sim, novo som também, porque a introdução de umas teclas modifica sempre um bocadinho neste caso. Portanto, acho que está melhor, é uma evolução para... E acho que quem viu isso ontem no Rock Rendezvous, isso acho que quem esteve lá gostou, pá, e pode ter verificado realmente uma mudança para melhor, pá, e o caminho é para a frente, e é isso que nós estamos a tentar fazer, é divulgar o heavy metal em Portugal, e cá estamos, pá. Vamos ficar um pouco com o tema... Não tenho tempo. Não tenho tempo, miúdo. Bye. Chico, o espaço que nos resta é teu. Queres salientar mais alguma coisa? Bem, haveria muitas coisas, aliás, montes de coisas que eu gostaria de salientar, mas também o tempo é pouco, como tu disseste, e também uma pessoa não se lembra de tudo. Pá, mas há um certo número de coisas que eu vou tentar, sei lá, deixar claro. Uma das coisas é que realmente é com muito gosto, pá, que nós continuamos a fazer aquilo que fazemos, pá, tentamos melhorar, portanto é porque realmente ainda há pessoas em Portugal e aliás em todo o mundo a gostar da música que fazemos, e, portanto que é o heavy metal, não é? E, acontece, pá, que é frustrante, pá, neste país, pá, o que é que se passa, as lutas, pá, os combates que nos têm feito a nós e a todos os músicos portugueses, pá, e depois, pá, destas lutas todas, de todos nós, pá, sabermos disso, pá, no caso dos músicos, pá, não haver aquele convívio, não haver aquela entreajuda, e, sei lá, acho que é muito chato de não acontecer isso, pá, porque devíamos ajudar todos, pá, para levar isto para a frente, pá. Isto no que diz respeito, portanto, a músicos, etc, pá. Agora, uma coisa que eu gostava também de falar a nível, portanto, de checkmate, pá, é que tem havido muitos contactos, pá, por cartas, pá, principalmente por cartas, que nós não podemos responder, pá, quer dizer, aliás, tentamos responder, mas às vezes demora, pá, e eu quero pedir desculpa a essas pessoas, pá, que realmente estarão com correspondência em atraso para certos pedidos, pá, que nós não vivemos só disto. Ok. Desde já fica aqui o aviso, quem desejar o álbum Checkmate, em nome do pai, do filho e do rock and roll, podem contactar o Purgatório do Heavy Metal, na rua Carlos Ribeiro, número 7, segundo direito. Isso no que respeita à Zona Sul, de qualquer modo, vocês têm também uma indicação para a Zona Norte, onde falharam também os projetos de distribuição, não é verdade? Exato, portanto, para quem quiser do Norte também entrar em contacto, poderá escrever para a Rua da Lada, 124, 4000 Porto, e para receber o LP. Tomava só a liberdade de roubar a palavra ao Paulo Scorpa, encarregue da série do Hard Heavy Metal português, para expeditar um pouco mais apenas a visita dos Checkmate, que entretanto tiveram a amabilidade, e o Lança-Chamas agradece, de demorarem um pouco mais a sua saída ou a viagem de regresso ao Porto, após duas atuações que foram, sem dúvida, arrasantes ou cansativas, pelo menos, ontem à tarde e à noite no Rock Rendezvous. Além do agradecimento, o Paulo esqueceu-se apenas de saber quais são os projetos novos. Pôs-se em pé uma banda própria e pronta em palco, com nova formação, com novos projetos. Vamos falar do resto do vinil, por exemplo. Bem, neste momento é um bocadinho difícil estar a dizer quais são os projetos, pá. Mas de qualquer maneira é tentar fazer melhor do que estamos a fazer. E, sei lá, tentar um disco, pá, mais tarde, com temas novos, para continuar. Já agora, no próximo disco, cláusula imediata no contrato, boa distribuição, não é? Boa distribuição, ou pelo menos claro. Eficiente, quer dizer, que é uma palavra que já é usual, não é? Normal. Principalmente que toda a gente tenha acesso a poder comprar o disco, não é? E quem quiser comprar, compra, mas pelo menos que haja nas discotecas, pá. E o que não aconteceu com esta, pá. O conselho ficou dado, foi o Lança-Chamas. Gratos, boa tarde. Resta-me agradecer, obrigado, Checkmate, pela vossa presença. No próximo número deste especial de Heavy Metal em Portugal, Sepulcro, STS Paranoide e Taranto. Rádio Comercial. Lança-Chamas, 15 minutos finais da edição de hoje. As 7 vidas do Heavy Metal de sábado a sábado, 17-18. Aliás, 16-17. Não acertei nem numa nem noutra. 17-18. Metallica, Master of Puppets. Álbum que aguarda passagem de destaque no Lança Chamas, naturalmente, é o último de originais dos Metallica, chama-se genericamente Master of Puppets, e foi outro título alternativo que aqui usamos, Leper Messiah. Cortesia do Purgatório do Heavy Metal para a edição 2 do Lança Chamas, será o som que nos vai ocupar praticamente até ao final da edição 2, Rogue Mail. We'll be right back. álbum First Visit, All Over You, são as duas finais do Lança Chamas 2, mais uma edição 17-18. No FM Estéreo da Rádio Comercial. Sábado próximo continuamos com o número 3 da série de 4 para o Ar Dev Nacional, o Adeus Dokken.